Porque bom médium é aquele que é menos enganado. Chico Xavier foi enganado. Ele perguntou, mas Emmanuel, por que você permitiu que os espíritos me enganassem? Ele disse, para você saber que você não é infalível. E ele dizia, bom médium, usa lápis e borracha. Diz o nome da pessoa, a pessoa, ah, não era fulano, não, era Beltrano. Apaga e corrige. Então vamos ter ainda muita dificuldade. Vamos ter comunicações ainda muito permeadas, com a filtragem ainda não apurada. Vamos ter, meus amigos, mas vamos assim mesmo auxiliar. Então o estudo vem em nosso socorro. À medida que a gente está mais fortalecido, os espíritos vão permitindo até que a faculdade possa ser exercida com mais força, com mais pujança, porque o médium está mais protegido. Aí vamos ver o espírito Emmanuel e André Luiz falando da importância do estudo através de Chico Xavier. Vamos ver o Kardec brasileiro, médico dos pobres, falando da importância do estudo através de Divaldo Pereira Franco. Vamos ver o espírito Ângelo Agarô, através da médium Cecília Rocha, da Federação Espírita Brasileira, na época no Rio Grande do Sul, ela organizar o estudo sistematizado da doutrina espírita, que hoje a campanha nacional completa esse ano 25 anos. Uma revolução no movimento espírita. As casas que promoveram o estudo da doutrina, do evangelho, da mediunidade, tiveram um grande crescimento, uma grande melhoria dos seus trabalhadores. É vacina para evitar os problemas. Então, a segurança do estudo. E aí o monitor vai acompanhando, vê aquele médico se ele está bem, se ele está com influência. Olha o fulano aqui no ESG, eu estou percebendo que ele está com as ideias esquisitas, está contando alguns problemas, alguns vícios. Então, seria interessante que ele se afastasse um pouquinho da mediúnica, fizesse aqui um tratamento espiritual, um estudo do evangelho, reforma íntima, desobsessão. E a gente vai acompanhando, porque às vezes numa casa espírita grande, a gente não tem como controlar, porque cada um dos monitores que está ali falando, eles têm uma procuração, entre aspas, eles estão falando em nome do centro espírita, em nome da doutrina dos espíritos. Mas sabe como é que a gente vai controlar? 2.500 pessoas no ESG, centenas de monitores, como é que vai ser isso? Se tivermos o mínimo de frequência no estudo, eles todos também são estudantes e são acompanhados pelos seus monitores. Ah, Nazaré, mas casa muito grande é ruim, não é não? Pessoal, o ideal seria várias casas pequenas em toda parte, para que chegasse a muitos corações. Mas como a gente é medroso, a gente tem falta de coragem,